O verdadeiro show começa agora. Venha você também fazer parte desse show, que é Pop Saudade. Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. Amigo Brito da Pervira, tá aqui com a gente também, Brito. Obrigado, hein, meu irmão. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão. Mas deixa o mar. Também o sargento Nicolau. A Debriosa, a Polícia Militar do Estado do Pará. Bora, Nicolau! Cabuleiro, rapaz. É a nova super máquina do tempo. Pop, todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. Eduardo Taxista, ele, o Fred, olha aí. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. Alô, Banana do Caçador de Dote, hein? A noite, é, Banana. O silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. À noite o silêncio do quarto quase me mata. Amigo Éder, lembranças felizes jogadas na ajuda a Rede Selva e também o Cielo dos Paraíba. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Lemi Chocolate. Procura ouro. O grande amigo Buiú, Favelinha. Do outro lado aí, Jorginho da Batida. Para Jorginho. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. Tá pronta a vinheta, Buiú? Amanhã a gente já estreia o mal. A noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Subtenente Jesuíto. Abraço meu travesseiro. Procuro em vão. Pop Saudade. Eu não consegui te esquecer. Novo Pop Saudade. À noite o silêncio do quarto quase me mata. A nova. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir. conseguir me esquecer de você. A noite o silêncio. Bora, Julula! Como é que é? O Cabulino, ele Andrés, eu dou maior valor, olha. Cabulino! Cabulino e Andresa, sempre aqui no Pop Saudade 3D. Da Rede Selpa, já aqui no Pop Saudade. Olha os seguidores do Maestro Rebelde, estão aqui com a gente também, gente. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, tá bom? Sejam bem-vindos ao Pop Saudade. Agora também fazem parte aqui do Pop. Obrigado pelo carinho. Valeu, seguidores! Olha o Paulão no Gomar. Bora, Paulão! Novo Pop Saudade 3D, a mais perfeita combinação do passado com o futuro. A nova. Hoje domingo a nova, chegamos junto, lá na casa de show Mauro, gente. Você é o nosso convidado. Com muito carinho também o sargento Nicolau, a da Briosa, a Polícia Militar do Estado do Pará, tá com a gente, Nicolau. Nosso abraço pra você, tá, meu irmão? Bem-vindo aqui no Pop! Pop Saudade! Bora. Segura, meu irmão. Quanto tempo sem te ver. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho. Como é que é? Que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas. Talvez nem lembre o que passou. Mas eu não. Fura olho do comércio. Hoje ele tá de fuga, olha. Será que ela, hein? Meu amor. É do alternativo, bora ela, hein? Vou vivendo. E só te encontro nos meus sonhos. Fred, ele comanda a equipe Caça-Barca do Pop Saudade. Olhos que eu não posso ver. Olha o Frajola! Bora, Frajola! Te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante. Os olhos que eu não posso ver. Olha onde andas. Talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre meu amor. Diana Estrela e Francisco, o casal Estrela da Saudade 3D. E cada dia mais distante, os olhos que... O maior valor desse casal aí. Casal Estrela, vamos lá. Bora, Cielo, bora. Ele, o cachorro da Rede Selva. E só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante. Vai pra cima, covarde. Saudade no pop, bora. Olha os seguidores, rapaz. Muita onda esse Vancouver, hein? Te contar, hein? Não há razão pra chorar. Seja bem-vindo aqui no pop, sinta sua vontade. O que passou, eu não quero lembrar. Bora aí, Didi de Madeira! Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Amigo Caçador, bora, Caçador! Meu grande amor pra você. Tá desde cedo, olha. Sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Jorginho da Matinha. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Você certamente já pensou em voltar no tempo e refazer algo na vida. Pop Saudade 3D, a viagem no tempo através da música. Que a gente pop. Não sabe explicar, só depois de viver que se a aprende. Nova! Pouco vale alguém ensinar, meu amor. Acordando, bora. O mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você. Meu amigo DJ Dennis, cadê ele? Alô, Dennis, um abraço a você, olha. Você tentou se encontrar. Aqui do Gil Lunes. Mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. O sol já vai sumindo. E o quê? Sem calor. É, os seguidores vão à loucura aí, hein? Refletir. Gostei dessa galera, hein, rebelde? Sua cor. Segura! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Oi, boy! Um abração com o Margarida aqui com a gente. O conselheiro do Telar, meu amigo Zerinho. Falando da sua esposa hoje, comemorando mais um ano de casado. E hoje vem comemorar aqui no Pop Saudade, hein? 7 anos! E na vontade, Zerinho! E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Bora. Um grande amor. Olha, gente, temos cortesias aqui pra segunda-feira. Caixa Azul recebe a nova super máquina do tempo, tá bom? Você pode pegar sua cortesia aqui com o nosso amigo Jack Jan. Alô, Éder. Olha o Éder só na mão. E eu sozinho vou. Você se foi. tenho. Bora, cabuleiro! Sebastião, olha. Não sou ninguém. Amigo Buriu Faverinha, gente. Tem camisas aí do Pop Saudade, taças. Aí com o Buriu Faverinha. Pega a sua aí, tá baratinho, olha. E se alguém chorou, fui eu por perder. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Julunas é assim, ó. Mesmo que você me mande embora, eu lhe digo: não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Mudar assim, não posso crer que você não goste de mim. Tiano Francisco do Valor, querida, eu juro. Essa é o estilo do pau, velho. E demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Novo Pop Saudade 3D. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Banana dos Caçadores de Dote do Pop Saudade 3D. Só me resta então. Não te esconde, não te esconde. Ter adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Pop Saudade. Xixa, bora Eduardo! Quando te vi, queria te dizer que para mim eras meu. Eduardo Taxista, aqui no Pop Saudade 3D. O Gago da Pista Negra e também a Line da Natura lá do Cineral. Estamos fazendo uma visita aqui do Pop Saudade. Seja bem-vindo, sinta sua vontade, tá bom? Obrigado pelo carinho. Transporte alternativo. Ela é Pop 3D. Esse é o novo Pop Saudade 3D. Fred, Olha o Caixa Barca aí, dou valor. Vai ceder pra casa de mim, ó. Primeira parte com o David, a segunda com o Maestro Rebelde e a terceira com o Corvagem. Tamo gravando, tá, gente? Adeus, pé. Olha os seguidores aí. Amor, meu grande amor. A nova super máquina do tempo. Aqui você viaja de verdade. O sonho mais lindo é o que tu és. Você que ainda não tem a carteirinha do Pop Saudade, tá, gente? Só entrar em contato com o Paulino Boy, com o Rebelde ou com o Davis. Tire a sua carteirinha, o seu passaporte, pra você viajar na nova super máquina do tempo. Que trouxe a mim, meu amor, meu grande amor. Vou colocar o mundo inteirinho a Deus. Amor, meu grande amor, vou confessar, o sonho mais lindo é o que tu é. Retornando o show domingo, bora! Bora começar a covardia agora, bora! Essa não, covarde! Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos. Ah, eu sinto que o amor sobreviveu. Como é que é? Os seguidores aí dão valor. Dentro do meu peito, quero te dizer que tudo vai mudar. Vai começar a combater! Te peço, fique um pouco mais comigo. Por favor. Chocolate, e por isso eu te peço, fique aqui, vem correndo, por favor, quero todo teu amor. Como é que é? Você é o que eu preciso. Daqui a pouquinho, casa de show malo, gente. É, segunda-feira, Caça Azul, vamos lá. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Novo Pop Saudade 3D, a mais perfeita combinação do passado com o futuro. Teu amor sempre me alucina. Sou aquele que Rafael, chega junto. Jola, bora. Você é o que eu preciso pra ser feliz. Teu amor sempre me alucina. Obrigado, Cachorro Estrela. Valeu demais. Me acorda, vai. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Novo Pop Saudade. Quero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Outros ventos espalharam por caminhos que eu sei. Amigo Cielo dos Paraíbas. Como é o valor, Cielo? O que eu te dei. Segura. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te vi. Amigo Bragão. Aí, Bragão. E queria, e que aos poucos te perdia, e eu não queria te perder. A nova me agarrando às apuridas, fim de conta que segui, atravessando a calmaria, a tempestade que eu venci. Novo Pop Saudade 3D. Sua sombra passeando pela minha escuridão. Eu deitado te esperando, solução da minha solidão. Querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. Maestro batendo as fotos aí. As minhas, a nossa família. Meus apelos procuravam seus cabelos. Não achavam, não amavam. E se afogavam em pesadelos. Te acenando, te chamando e te querendo completar. Bora, Ellen! Alternativo, minha amiga Ellen. Sonhando noite. Comitiva também lá no Cineral. Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade. Sinta-se à vontade, tá bom? Casa é nossa. Desmoronando como um pássaro ferido. Que podia estar voando e não consegue mais voar. Chega aí, ela. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Aí, ela, chega aqui com o covarde. Diz que a solidão não pode impedir jamais o nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer. Línea da Natura e também o Gago da Pista Negra. Um abraço, Gago, valeu, seja bem-vindo. Como é que é? Fazer com que eu esqueça tudo e volte atrás, meu bem, e nem me lembre mais das tristezas que causamos aos nossos corações, das ilusões que fazem dos amantes dois seres tão distantes. Eduardo, já já quero. Agora vem você de novo para me tirar do sério. Buiu, Faverinha! Olha, já tem vinheta, né? E controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo. É com o cabuleiro só que ele tá cacá agora, né? De rosa. E reconstruir o sonho que só fez de nós. E Andresa? Vamos lá, vamos lá! Vem com teu sorriso lá, adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Vem me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Amar com a força de que eu for capaz. Para os seguidores aí do Maestro, agora são Pop Saudade 3D. Também obrigado pelo carinho, tá, gente? Sejam bem-vindos ao Pop Saudade. Vamos juntos aí, Paulinho Boy, David e o DJ Rebelde. Agora vem você de novo para me tirar do sério. É isso que o covarde dá valor, né, de rosa. E controlar com seu mistério tudo. Pura olho do comércio, agora é Pop Saudade 3D. Eu aqui. Meu amigo caçador, para caçador. Pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado. E reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Vem com teu sorriso largo, adoçar o amargo que essa ausência. Esse é o novo Pop Saudade. Vem beijar-me novamente com seu beijo. A nova. Que tão bem me faz. DJ Paulinho Boy. Forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Vem com teu sorriso. Fala, Jesuíto! Subtenente Jesuíto! Ah não, cara, o cara parecido com ele, mas não é ele não. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Ah, o barco é? Vem me abrace forte. Isso é onda do rebelde, é onda do barco, agora cadê? Nunca, nunca mais eu quero te amar com a força. E a gente vai recordando. Mulher pra dançar comigo essa música agora. Eu tanto preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver. Pop Saudade 3D. Viajar no tempo. Novo Pop Saudade. Um carinho, pois estou sozinho e no teu colo eu vou deitar. Eduardo taxista não é valor, né? Só, né? E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia. Bora caça barga aí, bora caça barga! Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Do caçador, né? Te dar o meu amor, sentir o... Sei porque homem pequeno só gosta de mulher grande, cara. É muita honra. Vai pra cima, caçador! Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Ela já acha graça. Vem pra mim. Da pedreira chegando junto agora. No colo eu vou deitar e flutuar no vento. E ao dormir, então poder sonhar em uma fantasia. Fábio da Pedreira. Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Aqui te dar o meu amor, sentir o moral, na moral. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Olha as fotos batidas hoje. Meu amor. Amanhã já tô no Facebook do Paulinho Boy e também na página do Pop Saudade, tá, gente? Bora! Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Pop Saudade! Pra quem dá valor! Que vou fazer se depois o sonho se transforma? É que os seguidores dão maior valor, né? Em coisa séria. Bora, seguidores! E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Obrigado também ao Nigerino do Guamá, companhia aí do parceiro Edson do Pescado e também a sua primeira dama hoje aqui no Papo Saudade, tá bom? Sinta-se à vontade. Bora, Gago da Pista Negra. Ele é lindo da natura! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Pop Saudade! Tchau, Inês, obrigado. Quando chega, domina, toma conta do coração. São esses sentimentos que expressam o verdadeiro amor do ser humano. A palavra amor tem um significado muito forte, que traduz nessa música aí. Coisas do coração são coisas do amor, né, gente? Você escuta aqui no Pop. Alô, família! Vamos lá, vamos lá! É que eu já sei. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu, e eu! Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil. Cabuleno! Tudo é paixão. Você, Andresa, obrigado. O maior valor. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da sua. Yeah. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura. Minha linda chocolate. Bora, menina doce. São coisas do coração. Para ela e do alternativo. Lembra no Gago da Pista Negra e a Aline da Natura aí, obrigado. Vivemos das tardes de domingo, da mágica no olhar. As portas estão abertas aqui pra todos, tá, gente? Vamos lá. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu corpo. Temos cortesia aqui pro Caixa Azul. Quem quiser pode me pegar aqui. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Bora, Lene, bora. Não dá ficar sem você. Ele chegou pra ficar. Pop Saudade 3D, a nova super máquina do tempo. A gente se abraçando. Bora, caçador! Tentos que ficar. Também o caçador, sangue bora. Bora, Cielo! Difíceis de esquecer. Hélio, ele comanda os Paraíbas do Pop Saudade 3D. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Mano, Fábio da Pedreira. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde. Vem, que essa noite é pra nós. Vamos lá, legal. Segura, vai. Só os seguidores aí, dá o maior valor. Na magia do amor. Vem, deixa o fogo. Bora pro Caixa Azul, seguidores. Segunda-feira, Caixa Azul. Recebe o Pop Saudade. Hoje, casa de show, Mauro. Deixa a paixão tomar conta de nós. Sem saber. Com a vida lá fora, deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Como é que é? Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar. Elza, ela é Michelene. Um abraço, covarde. Olha. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar. Vida lá fora. Michelene e Elielza, sempre aqui no Pop Saudade 3D. De uma vez a razão. Cadê a Paula? Não veio junto hoje, não? Vem. O Armindo não deixou. Ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar. A vida lá fora, deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós sem saber. Bora, Gago! Bora, Lady! Equipe Panelinha, né? Nosso abraço. Vamos lá, obrigado! Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Vida me chama, me faz novamente criança, e diz que apenas quem ama um dia seu sonho e o que pode realizar. Sabe o que eu queria, cara? Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. DJ Paulinho Boy, e há tanto tempo eu escuto. Vamos lá, família. Passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Bora, Fura Ouro, Lene Chocolate ali, ó. É. Meu amigo Fred do Caixabarca, Eduardo Taxista, toda a família Caixabarca está aqui com a gente também. Alô, Buiu Favelino! Porém, a vida me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho. Bora! Pode realizar. Réveillon no Pop! Só na baixinha no Recreio de Aranideu, né, gente? Eu só queria um amor. Próximo sábado, Bob Saudade no São Joaquim. Sentir o gol. 31 para dia 1º. Felicidade. Recreio de Aranideu. Há tanto tempo eu escuto falar. Obrigado, seu Bigolé. Também tô na família Bigolé. Sempre a gente com a gente hoje aqui. Nosso Bigolé. Passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Papi, não vou mais ficar tão louco. Eduardo tá aqui, chegou o covarde. Toca essa aí, toca! Se tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada. Aqui com a gente hoje. Bora! E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco. Era do alternativo. E além da Natura, vamos lá, vamos lá. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Esse é o novo Pop Saudade 3D. É amada, que alguma coisa está errada. E que a sua estrada da vida só leva. É Miguel e Elsa. Ela é Michelene.

chocolate, cai. Mas não contive minha emoção. Dale fura ouro. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cheiro nos Paraíbas. Olha aí. Cola teu amor. Saudade 3D é a nova sensação sonora do Pará. Rebelde aí, rapaz. Tá escondendo o jogo, né, negão? Papai, você certamente já pensou em voltar no tempo e refazer algo na vida. Pop Saudade 3D. A viagem no tempo através da música. E eu, hein? Eu pensei. O sol, cara. Nem o sol queima mais que tua boca. Quando eu estou a te beijar. Pop Saudade. Te amo. Novo Pop te Saudade 3D. Tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Júlio Mototaxi aí. Te amo, isso eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Júnior, o Mototaxi 3D da saudade. Bora pra você que não pegou o CD ao vivo, cara, aproveita. Corre lá e pega as três pastas, só o filé, olha. Eu pensei. Aí com o Louro Pop! Luz das estrelas. Tá acabando, né, Louro? Brilha mais que o teu olhar. E a gente tá finalizando a parte do covarde aí, tá, gente? Nem o sol queima mais que tua boca. Finalizando. Te amo, te amo tanto. Só vou deixar de te amar. Lini da Natura, o Gago, rei da pista negra, olha aí. Te amo. Só aqui com a gente hoje, obrigado, olha. Panelinha. Eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Se eu soubesse. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. Você certamente já pensou em voltar no tempo e refazer algo na vida. Pop Saudade 3D. E a cada momento. O casal Gago do Asfalto. E além da Natura, só aqui com a gente. Modelinha, obrigado. Vamos lá. Pop, pop, pop, pop, pop. Vem, vem, vem ali covarde. DJ Paulinho Boy. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. Amigo Joaquim, no bom segundo, alô Joaquim. E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. E a cada momento que passa, me sinto tão só. Pop Saudade. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim. Pop Saudade daqui a pouquinho. Casa de show Mauro, gente. Voltaria. Segunda-feira tem Caça Azul. Pra mim. Pop Saudade. Olha a frente da hora. Saudade 3D, um novo conceito em aparelhagens pra você. Eu não te amo, há algum tempo estamos juntos, mas volto daquele assunto. Será que hoje dá? Vem cá, só traz balde de cerveja. É minha equipe caça a barca, meu irmão, vai. Cara, foi uma ficha do Matona, João Jair. De lado vaidade. Vem, vamos nos amar. Frigida. Novo Pop Saudade. Diz que é frigida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frigida, este teu papo só não. Cheirinho, também o Carlos Solnete. Só aqui com a gente, obrigado. Olha o Kiko na beleira. Olha o Kiko. Buiu Lanches da Pedreira. Já aqui no Pop Saudade. Há um tempo estamos juntos. Obrigado, Flajola. Mas volto lá aquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida, você me diz que é frígida, mas não me deixa pulinar. Ao vivo, primeira, segunda parte já gravado. Vamos finalizando aí a terceira parte com o Paulinho Boy. Aí, Louro! Já tem a terceira parte, Louro? Então fecha nessa aqui, fecha nessa aqui. Os dois buiús se encontrando. O Favelinho e o Buiú Lanche na Pedreira. Você falou que vai voltar. Não, parece até irmão gêmeos, cara, de rosa. do ano, hein? Eu ando tão sofrido. E eu? Eu tenho tanto carinho. Verdade, olha os seguidores aí. Aí, Kiko, chega junto aí, Kiko da Pedreira. Amor, amor amado. Aí, amor. Alisson, também a sua irmã Beth. Isso aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Seguidor Jair Belde. Já presente aqui no Pop Saudade. Seja bem-vindo, tá bom, gente? Se aproximando da reta final, tá? Valeu, Eduardo Taxista. Eu juro que eu não sinto nada. Da saudade com Ribamar José pra você dançar. Será ao vivo, primeira, segunda, terceira parte é com o Lourinho no CD, tá, gente? A terceira parte tá finalizando agora. Alô, Lourinho! Eu tenho tanto carinho. Amor. Bora ela, hein? Alternativa, olha. Amor amado. Michel Lene e a Elielza. Falou. Amor, eu vou esperar. Amor, eu ando tão sofrido. Novo Pop Saudade 3D. Volta bem viver. Vem me tirar de mim este gosto amargo. Oi, vem me devolver o gosto de viver sem você, meu amor. Eu juro que eu não sinto nada. Esse é o novo Louro Pop Produções.